As ações do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Foz do Iguaçu, o CMPC, agora podem ser acompanhadas em um canal próprio na internet. A página pode ser acompanhada pelo endereço www.conselhodeculturafoz.com.br. O CMPC é um colegiado de 18 representantes da comunidade iguaçuense e 18 representantes do poder público. Seu propósito, conforme legislação municipal, é normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador no âmbito das políticas públicas de cultura. Também tem como atribuição intermediar a relação entre a administração municipal e a sociedade civil. A página na internet traz informações institucionais do conselho, como nomes dos membros e os órgãos que representam. Formação da mesa diretora, o regimento interno, as resoluções e a agenda das reuniões. Reúne ainda notícias, artigos, opiniões e fotos das atividades institucionais e dos conselheiros. O site do Conselho de Cultura também irá apresentar as ações desenvolvidas pelas entidades culturais que integram a rede de pontos de cultura de Foz do Iguaçu, oferecendo consulta aos planos de trabalho de cada instituição, para que a comunidade possa acompanhar o trabalho mantido pelos pontos de cultura. Um serviço especial oferecido pela página é o calendário de eventos promovidos no setor cultural da cidade. Segundo Paulo Bogler, presidente do Conselho de Cultura, além de conteúdos ligados à gestão, o portal irá contribuir com a divulgação das atividades e manifestações culturais, divulgando a produção local e também valorizando a rica diversidade artística cultural dos iguaçuenses. Outra ferramenta é a seção sobre a legislação municipal, que reúne dezenas de leis ordinárias, decretos e documentos. Com o objetivo de facilitar o acesso ao público num tópico especial, estão dispositivos como o Estatuto da Fundação Cultural, a Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Preservação do Patrimônio Natural e Cultura, entre outros. Thaís Montenegro para a CBN Foz.